assunto é Jeff Rezende. Estourar! Repete na minha cara se tiver coragem, que eu fui o culpado, não cumpri minha parte. Esse ponto de interrogação eu deixo pra você. Se quiser parte, manda ver. Se vou por falta de tchau, tchau, recaída vai ser normal. Quando a ficha cair, automaticamente vai querer voltar pra mim. Você estragou tudo, você estragou tudo. Parabéns pra você. Você estragou tudo, você estragou tudo. Parabéns pra você. No seu lugar eu ficaria, mas eu não sou você. Deixa cair, automaticamente vai querer voltar pra mim. Você estragou tudo, você estragou tudo. Parabéns pra você. Você estragou tudo, você estragou tudo. Mas eu não sou você. Yeah, yeah. Parabéns pra você. Jeff Rezende pra você.